Olá, olá, muito boa noite, cá estou eu, Rui Enes, com mais um aviso, o nosso programa de 3 horinhas, e é o programa Mais Vale Pedir, este para você aqui na sua rádio, Rádio Arcanciel. Antes de mais, um beijo ao Cali, à Cristina Carneiro, à minha cunhada, a Maria, e o José Manuel da Cunha Enes, exatamente, também está por aí na live, o meu amigo, o Joaquim Rodrigues, e ainda a Deolinda, ao Ilídio, deixa-me ler aqui quem mais anda por aí, ao Olímpio, ao José Filipe, ao José, a Elitânia Maria, Vitor Pinto da Zil e tanta gente por aí afora, tanta gente. Bom, a todos vocês que estão aí nas webs, tanto no Facebook como no TikTok, muito boa noite a todos vocês e muito boa noite também a todos os nossos grandes ouvintes, esses que nos escutam através das ondas e 96.2 FM aqui na zona de Orleans. Nós atingimos exatamente 80 km de distância aqui do estúdio, que é muito bom. Então, muito boa noite a todos vocês. Eu sou o Rui Enes, este é o programa Mais Vale Pedir, aquele que vamos dar início agora mesmo para todos vocês. Então, boa noite a todos. Já sabem, os pedidos estão abertos, é só participar. Bora lá, vamos hoje começar aqui com boa noite para todos vocês. Bora lá. Mais uma música viral, vamos a isso. Juazeiro, depois do canto eu voltei para Monteiro, de Monteiro para o canto, do canto para Juazeiro. DML sur Arc-en-Ciel Orléans. Boa noite, povo! É isso aí! Falando brasileiro um pouquinho. Bom, vamos lá então assim, aqui início aos pedidos musicais, exatamente. Vamos começar então com o primeiro pedido musical que nos chegou da parte do nosso amigo Joaquim. Joaquim, para ele um grande abraço. Olha, eu ia ir acabar o trabalho quando o bolso mandar para aí. Mas vai ser para acabar, acredito. Bom, ele pediu-me então a música Amigos da Sobreposta, Botafogo no Terreiro. Obrigado ao nosso amigo Joaquim, para ele um grande abraço, beijinho ao Hugo, um filhote, 16 aninhos para ele, beijinho. E vamos então aqui ficar com os amigos da Sobreposta, Botafogo no Terreiro. Estão prontos? Está tudo prontinho? Então vamos à música. Arc-en-Ciel 96.2, la FM en couleur. DML sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com o pedido musical do nosso amigo Joaquim Rodrigues. Exatamente, Joaquim Rodrigues, ele que se encontra em Paris. Para ele, então, um grande abraço para a sua família também. Vamos lá para o próximo pedido, e esse chega-nos da parte do Carlos Rolo. Exatamente, o Carlos Rolo também participa hoje. Diz ele que está toda a gente na escuta, lá em casa. Diz ele assim: passa a música Prometo do Fernando Daniel para dedicar à Leonor, que fez anos na semana passada. E está tudo à escuta aqui em casa. E depois, o Matias Damásio, com Loucos, para dedicar à minha cara metade, que também esteve de aniversário o passado sábado. Ora, sim, senhora. Então, são dois pedidos num só. Bora lá, então. Leonor, estás prontinha? Então, a próxima música é tua, olha. O teu ídolo vai tocar aqui. Cada abraço teu, prometo levar-te onde ninguém chegou. Quando olho para ti, vejo as minhas feições. Eu vou lá estar nas tuas decepções. Esse teu sorriso, a minha nova morada. Esteja eu onde estiver, e os teus olhos azuis jamais conseguirão refletir tudo o que sinto por ti. Então eu só quero que sejas feliz. Saibas o quanto eu gosto de ti. Então eu só peço, onde quer que vás, guarda-me sempre bem junto a ti. Oh, nana. Prometo limpar cada lágrima que cai. Choras, o meu coração também dói. Agradecidos, eu e a tua mãe, porque chegaste para ser nosso maior bem. Pois é, e assim já ficamos então aqui com uma parte do pedido musical e da participação do Carlos Rolo, e vamos à segunda parte, agora que é para a sua cara metade, com Matias Damásio, Loucos.

é que jamais, jamais me fales deste amor. Já que te vais, já que agora te perdi, quando fores vai, sem para trás, olhas para mim. Já que te vais, que te vais, uma participação da Cristina Carneiro, ela que pediu então esta música, que é do nosso grande cantor Tony Carreira. Obrigado, Cristina Carneiro, uma beijoca para ti, outra para a mãe, outra para a mãe, e um grande abraço ao pai,

Pois é, assim ficámos aqui com Raízes, este lindíssimo tema do GNTK, uma participação que nos chegou então de Sampaio de Antas, através do nosso amigo e ouvinte Miguel Torres, ele que pedia então esta música para escutar. Obrigado, Miguel, grande abraço para ti. Vamos agora antes de passarmos ao próximo pedido, que chega da parte do Henrique Sá, ele que está para os lados de Toulouse, se não estou em erro, a não ser que se tenha mudado, não é? Vamos escutar a mensagem do nosso podcaster, o nosso homem dos podcasts, exatamente. Falou, amigo, está já aqui com a mensagem para todos vocês escutarem. Ouçam só. Muito boa noite para os ouvintes da Rádio Alcancela. Quero dizer, até breve, a grande festa portuguesa no Parque do Niola. Até breve, tchau. É isso mesmo, o Florron já está ansioso pela grande festa portuguesa que vai haver os Santos Populares no Parque Ligne Rolls, mas não esquecendo que também no dia 25 de Abril, exatamente é já agora no dia 25 de Abril, nós temos mais uma festinha, que é esta, escutem bem. Se perceberem francês, vão conseguir entender. Se não conseguirem, é só dizer que eu explico tudo em português, ok? Radio Arc-en-Ciel organise sa grande soirée des années 80-90. Prête à plonger dans les grands tubes qui ont marqué toute une génération? Oui? Alors rejoins-nous le 25 avril 2026 dès 19h à La Passerelle à Fleury-les-Aubrais. Attention, nouvelle adresse, à La Passerelle à Fleury-les-Aubrais. Sur scène, Broa de Mel, Fernando Correia Marques, Nel Monteiro, Luís Manuel et DJ Booba qui nous fera danser jusqu'au petit matin. Je concours, le meilleur look. Dress code, années 80. Sortez les couleurs fluo, les palettes et les looks iconiques. Tarif, 15€ en prévente, 20€ sur place. Adhérents, 15€ plus une boisson offerte. Gratuit pour les moins de 10 ans. Restauration et buvette sur place. Venez déguster les bons petits plats. Poulet grillé, frites, bifanes, jmouerles, gâteaux, plein de gâteaux, plein de bonnes choses, ainsi que le café et le grand bar. Viens chanter, danser, rire et revivre les meilleurs moments des années 80-90 dans une ambiance survoltée. Rejoins-nous, anda e traz toda a tua família no dia 25 de Abril para festejar a Revolução dos Cravos. No dia 25 de Abril, a partir das 19 horas, na sala de La Passerelle à Fleury-les-Aubrais. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Fiquem a saber, toda a gente quer, toda a mulher gosta. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Ah, pois é, já no dia 25 de Abril, exatamente, é este mês, e não é mentira não, hoje é o dia das mentiras, por isso tudo o que eu disser, vocês acreditem que é verdade, que eu não vou mentir no meu programa. Antes de mais, Nuno Faria, um grande abraço. Grande abraço para ti. Temos também quem é ali, o Helder, também um grande abraço para ti. Eu estou aqui em forma, aí estás, tens que te juntar aqui a nós, anda lá, anda até o estúdio. Depois temos o Sr. Germano dos Santos Carvalho, para ele um grande abraço. Olá, meu amigo, muito boa noite para si também. Vamos então aqui à próxima participação, chega da parte do Henrique Sá, como eu tinha falado, ele diz que quer ouvir uma música dos U2, e eu escolhi esta música, a próxima. I'm still even found what I'm looking for. Ok, o que é que ele está a olhar? Vamos ver o que é que ele está a olhar. Vamos então escutar esta música, que é um pedido musical então do Henrique, ele que se encontra em Toulouse. Bora lá, vamos então aqui passar a música. E obrigado ao Henrique. I heal clams, I smell the sun. I heal vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com os U2, I Still Even Found What I'm Looking For, esta música então que foi um pedido musical do nosso amigo Henrique Sá. Para ele um grande abraço, lá bem longe daqui, em Toulouse, onde nós chegámos via internet, é muito longe. Isto a pé demorava para aí uns 3, 15 dias a chegar aí, hein, Henrique? Um grande abraço para ti, Maria de Fátima Souza, muito boa noite, bem-vinda também. E temos ali o Sr. Alberto Coelho, para ele um grande abraço, um homem que faz parte da administração também aqui da Rádio Arc-en-Ciel. Antes de mais, e ainda bem que apareceste para não passarem bom, agradecer a todos os locutores e voluntários e amigos que apareceram na Feira de Orleans, dedicada a Portugal. Onde a Rádio Arc-en-Ciel esteve lá uma semaninha, exatamente, uma semaninha lá, transmitida em direto durante todos os dias, durante a feira, o que foi muito bom. Por acaso eu adorei estar por lá nos dois domingos e adorei ver lá como é que as pessoas interagem com a equipa e os locutores e gostam de rádio. Então agradecer a todos os ouvintes e agradecer também a todos os voluntários, a todos que fazem parte da família Arc-en-Ciel. Bom, vamos continuar com a musiquinha, não é? Vocês querem a música, eu sei que querem. E temos aqui uma tão linda, que por acaso também passei lá. É do DJ Paulo Grua. Não é, ele não vai distribuir paletes de parapá, nem paletes de cimento. Ele vai distribuir vida, bem viver a vida. É o que o homem da grua faz, o DJ Paulo Grua. Ele vem viver a vida com vocês. Então, bora lá, vamos a isto. Esta é para todos vocês. Vai viver a vida, amor. Ai, amor. Que o tempo que passou não volta. Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. Tranças pretas e caçavas borboletas, como quem corria atrás de uma ilusão. Há muito, muito tempo era eu outra criança que te amava eternamente sem saber. Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor que tu punhas no cabelo a sorrir. Vai viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta não. Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. 20 anos mais tarde encontrei-te por acaso numa rua da cidade onde moravas. Ficamos parados e olhámo-nos sorrindo, como quem se vê um espelho pela manhã. Dei-te o meu telefone, convidei-te para jantar. Adoraste ver a minha coleção. Pelo tempo fora, continuamos unidos e cantamos tantas vezes a canção. Vai viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta não. Sonhos que o tempo apagou, mas para fores velhinha, talvez eu já não exista para te ver. Ficas à lareira a fazer a tua renda, mas que importa se recordar é viver. Há muito, muito tempo, tu e eu, duas crianças que brincavam num baloiço e ao peão. Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor que desabrocha agora no teu coração. Viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta não. Sonho.

porque tu pediste e ela aqui passa quando se pede. E depois vamos ter também um pedido musical do nosso amigo Nuno Faria, e ele que já está de garganta seca, tenho quase a certeza. Bora lá, Calm Down de Rema e Sela e Selena Gomez. Bora lá, vamos a isso. Ficamos aqui com Selena Gomez e este grande, o Calm Down, o Rema, exatamente. Bom, e ficamos então assim com essa grande música, uma participação do nosso amigo Miguel Torres. O Miguel Torres se calhar não vai poder estar aqui no dia 25 de Abril. É, Miguel, que diz a ideia? Não era má ideia, não, senhora. Ele vinha de Sampaio de Antas diretamente para Orleans. Para onde? Para La Passarelle, exatamente. O que é que vai haver na Passarelle? Pois é, no dia 25 de Abril... vai haver uma noite de música anos 80 e 90, Miguel. É mesmo do nosso tempo. Já viste bem, Miguel? Já viste bem aquilo que tu vais perder? Pois é, quem vai-me lá ter? a Ràdio Arcaciel vai chamar estes cantores, os Broa de Mel, Fernando Correia Marques, o Nel Monteiro, Luís Manuel e ainda o DJ Boba. Não esquecendo que a Ronda Minhota vai abrir, ok? A Ronda Minhota vai dar a abertura, então, lá Passarel. Onde é que fica La Passarel? Para quem não sabe, no 57 Boulevard de Lambal, em Fleury Les Aubrais, ok? Vamos ter então o DJ Boba a animar a malta, isto até nascer o dia. A não ser que ele queira se juntar a nós para nos ajudar a limpar depois a sala. E pode pegar uma vassourinha, sim, senhora. Bom, já sabem, os aderentes é 15 euros o preço, mais uma boa ação oferta da Rádio Arcanciel. Para quem não é aderente e comprar o bilhete no dia, são 20 euros. E quem comprar até o dia 25, ou seja, até o dia 24, vai sair a 15 euros o bilhete. Então, mexa a perninha, se quer juntar a nós e esta grande festa, nós vamos estar por lá a animar todos vocês com músicas dos anos 80 e 90. A Rádio Arcaciel vai proporcionar uma grande noite de música para você, que é ouvinte, amigo e simpatizante também da Rádio Arcanciel. Bom, vamos lá então matar a sede ao nosso grande ouvinte. Quem é o nosso grande ouvinte? É o maior deles todos, porque ele vai 3 metros de comprimento, 2 de largura, e é o nosso amigo Nuno Faria, exatamente, o Nuno Faria, que pede então de beber, mas não é de beber eu posso deixar, ele pede mesmo cerveja, mas já sabe, tem que beber com moderação, ok? Verão e amor, cerveja no congelador, uma música do Toy para o nosso amigo e ouvinte Nuno Faria, com um grande abraço, vamos a isso. Sol a brilhar, faz-me sonhar, ver-te na praia a sorrir, faz-me sentir renascer. Sol a brilhar, deixa-me olhar, não sei se vou desistir, o desejo não vou reprimir, quero viver. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador. E vem fazer amor. E vem fazer amor. É o verão, é o calor, é a paixão, é o amor. É o verão a começar e o coração a palpitar. É a razão para te amar. E passamos a curtir, esperando uma luz do luar, decidimos depois onde ir, porque a noite ainda vai começar. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. E a primeira volta já passou, está calor, vamos arrefecer. Se a cerveja ainda não congelou, aproveita e vamos beber. Tira a cerveja do congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Tira a cerveja do congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Olha, o batista já gostara, anda para aqui a recomeçar. Já te pedi, foi refrescar. Porque bebi, sempre a pensar que é por ti que vou continuar. E a segunda volta já passou, a cerveja já está a aquecer. Vamos voltar a fazer amor, e por isso tenho que dizer. Cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Põe a cerveja coisa no congelador. E vai fazer amor, e vai fazer amor. Mas é assim, ficamos aqui com Toy, põe a cerveja no congelador porque o homem está pronto e cheinho de sede. Esta foi então para nosso amigo Nuno Faria. Um grande abraço, Nuno, e espero que esteja já muito a bom. É isso que eu espero. Bom, antes de mais, mandar ali um grande abraço também ao meu comparsa. O meu comparsa, o meu colega de trabalho, Ali Cali Camará. Exatamente, ele é um moço de cor e é maliano. E ele é maliano, exatamente. E logo vamos pôr aqui uma música do Mali também. Exatamente, nós temos ouvintes de todas as partes do mundo, por isso vamos logo pôr uma música para os malianos, ok? Antes disso, vamos pôr a próxima música para todos vocês que estão nas redes sociais, mas você que vai no seu automóvel também. Exatamente, aumenta o volume, pois agora é o Wes com um tema bem conhecido, Aline. Bora lá.

dos locutores quando estão a passar as vossas músicas. Então um beijinho para ti e vamos à música. Uma alegria sem fim. Tudo começou e não pode acabar. Tudo que eu desejo é contigo ficar. O homem dos meus sonhos que vai fazer-me feliz. Por ti eu faço tudo. És tudo o que eu sempre quis. Entraste na minha vida sem eu estar a contar. És o homem dos meus sonhos. Para sempre vou te amar. Dos meus sonhos, tu sempre serás o amor para a vida inteira. Dou graças a Deus, sou uma mulher feliz. Com os meus dois amores, foi Deus que assim quis. O homem dos meus sonhos, que veio fazer-me feliz. Por ti eu faço tudo, és tudo que eu sempre quis. Acabou a acreditar. Para sempre vais me amar. Pronto, eu acredito. Eu hoje acredito em tudo. Em tudo. Hoje podem-me dizer o que quiserem. Além de ser o dia das mentiras, eu acredito em tudo. Tudo. Hoje estou assim, com mãos largas, muito largas. Hoje acredito em tudo, pessoal. Hoje acredito em tudo. Se me disserem que viram um porco a correr ali na rua, eu acredito. Acredito. Por quanto vi um ouriço cacheiro. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Ah, pois. Para lá, a próxima música, e esta é para um amigo um amigo que está em Paris, exatamente. Ele chama-se Samuel Levoisin, exatamente, vocês conhecem. Ele já fez um direto a última sexta-feira com o David, DJ Moca. E bom, ele tem este novo tema, A Vizinha, que eu dedico então a todas as vizinhas, às vossas e às minhas. Então, bora lá ficar aqui com Vizinha de Samuel Levoisa. Bora lá. A panela da vizinha, ela é bem redondinha. Quando toca, está quentinha. A minha mulher não sabe que a vizinha na cozinha é uma criatura divina. Bota fogo na panela, que a vizinha é cozinheira, cozinha noite e dia. Ontem ela era casada, hoje ela é divorciada, e amanhã pode ser minha. Ai, ai. Só pensa em provar aquela comida. A minha mulher não sabe que a vizinha na cozinha mete picante na comida. Bota fogo na panela, que a vizinha é cozinheira, cozinha noite e dia. Ontem ela era casada, hoje ela é divorciada, e amanhã pode ser minha. Eu temos que esse. Ah, Lina Travassos, eu vou saber qual é a tua idade. Vou saber. E se fazes anos hoje? Também se fizeres anos hoje, não sei se me estás a querer espetar uma pieta ou não. Mas se fizeres anos hoje, eu vou-te dar os parabéns. Então, deixa-me só pesquisar um pouquinho mais. Entretanto, vamos pôr aqui uma musiquinha das que eu tenho nos meus favoritos. Exatamente, tenho muitas músicas nos meus favoritos. Dá para fazer em emissão 4 horas. E é de gente portuguesa, claro que sim. O próximo é Ana Moura com o tema musical Desliza. Deslizem, mas não caiam, ok? Deixem estar aí nas lives. Não esqueçam também de partilhar e dar like. Não custa nada estar aí. Como é que se diz no TikTok? Tep-tep. Tep-tep na tela. Não esqueçam. Tep-tep, ok? É só de mandar presentes, é só tep-tep, partilhar e tep-tep, tá? Pronto, é só isso, nada mais. E vamos deslizar. Não deslizem com o dedo para o lado, ok? É só tep-tep, ok? Desliza só aqui à namora. Para lá. O caminho que a tua mão nunca esquece nunca, em vão trampolina o meu coração sem parar. O que acontece na escuridão fica entre nós e o colchão, trampolim no meu coração vem pousar. Deixas-me acolher, o meu olhar é teu. Começamos no chão, se for para chegar ao céu. Lençol a dançar, vem afastar o meu. Deixa com a amor cobra que o nosso calor esqueceu. Começamos no chão, se for para chegar ao céu. dança, dança, dança. Dançar junto não cansa sem parar. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. E se o corpo balança, eu vou deixar. Bom, ela deslizou, mas vocês não, ainda bem. Muito boa noite ali à Dulce Flores, beijinho. André, o meu filho adorou o trabalho musical. Disse assim, está muito top, mãe. Ok, ok, Dulce. Beijinho para ti, beijinho ao Tiago. E vamos então ao próximo tema musical. O próximo tema musical é um pedido que chega da parte do nosso amigo José Gavinho, que está em Dark, Viana do Castelo. Ele quer ouvir a música da Cinderela, de Carlos Peão. Então é a próxima música. Obrigado, amigo. Um grande abraço aí para Dark. Aproveita, guarda uma lampreia para mim, que eu ando desejoso de comer uma lampreia. E tu que estás aí à beirinha delas, podes guardar uma para mim e depois entregas, tá? Não te preocupes com o Paco. Bora lá, então. Ó, Tone, boa noite. Boa noite ali para o Filipe e para a Ana Peixoto. E eles que me dizem, ó, Tone, porque eles chamam-me o Tone. É. Grande abraço, Filipe e Ana Peixoto. Um abraço ao Gonçalo. E um beijinho ao Tomás, o homem da caixa e do bombo. Aquele homem que é acho, tanto no bombo como na caixa. E vamos lá então à música. Música do José Gavinho, Cinderela, de Carlos Paião. Eles são duas crianças a viver esperanças, a saber sorrir. Ela tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir. Numa outra brincadeira passam mesmo à beira, sempre sem falar. Uns olhares envergonhados e são namorados sem ninguém pensar. Foram juntos no outro dia como por magia, no autocarro em pé. Ele lá lhe disse medo, o meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho, sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, ele adormeceu e sonhou com ela. Deixar mistério. Já o fez andar na lua, no meio da rua e a chover a sério. Ela quando lá o viu encharcado de frio, quase o abraçou. Com a cara assim molhada, ninguém deu por nada, ele até chorou. Fazem muitos planos e dividem a merenda tal como uma prenda que se dá nos anos. esses bons momentos houve sentimentos a falar por si. Ele pegou na mão dela, sabes, Cinderela, eu gosto de ti. Pois é, a Ritinha é... O quê? Tu que estás a dizer? 100 euros, 100 euros não, não. Eu para comer não olho a preços. Nunca olhei. 100 euros na lampreia? Se não houver, então é melhor que... Olha, houve anos aqui atrás que eram 150 e 200 e não as havia. Por isso a 100 euros até que comia. Uma lampreia, tão bom lampreia. A pessoa, eu, por exemplo, a minha mãe, ela só de ver aquilo que parece uma cobra, ela já não come. Mas eu também, se fosse uma cobra, não comia. Mas agora, lampreia? Ai, como? Arranjei muitas. Se eu tivesse uma moeda de 1 euro por cada lampreia que eu apanhei, quando era pescador, eu tiro umas férias de um ano, ok? É para vocês verem quantas me passaram pelas mãos. Muitas, centenas, milhares. Bom, gente, vamos então continuar. A Ritinha é a minha mulher. É nada. É nada, estás a mentir. É a Ana. Bora lá continuar aqui com mais música. Olha, vocês são tão gente boa que eu... É, gente boa. Anda, canário. Vamos. Boa. Gente boa. gente boa. Ai, gente boa, qualquer vocês todos aqui. É isso mesmo, todos aqui conectadinhos aqui à Rádio Arcanciel. Nós estamos na frequência 96.2 FM. Eu sou o Rui Enes, este é o programa Mais Vale Pedir, onde vocês podem participar até via telefónica. Devenez adhérent de la Rádio Arcanciel. Contactez le 02 38 43 48 00. É isso mesmo, é só ligar para aqui e você pode participar em direto. Se ligar para aqui, até pode ser que eu ponha aqui em direto a conversar comigo. Que dizem a ideia? Quem é que tem coragem para ligar para aqui e conversar comigo? Esta horinha da noite. Que horas são? Eu não costumo dizer as horas. Sabem porque é que eu não digo as horas quando estou em emissão? Porque as pessoas lembram-se. Ei, já são. Quando o locutor diz 21 horas e 37 minutos. Ei, já são 9 horas e 37. Ai, tenho que ir dormir que amanhã é dia de trabalho. E então deixam-me sozinho e eu fico triste. É por isso que eu não faço. Não digo as horas. Porque é de noite e eu não quero lembrar vocês de irem dormir. Quero vocês aqui a me acompanhar no meu programa, um programa Mais Vale Pedir, onde você pode fazê-lo via telefónica, como eu acabei de dizer. Bom, Hugo Gabriel, grande abraço para ti também. Bora lá então continuar aqui com mais musiquinha. Vamos agora ficar com a Marisa. Exatamente. Não, não é fado, é Marisa do Amor Eletro. Exatamente, a miúda do café, ela está aqui também. Bora lá. Eu já sei. Das costas traço planos para a noite me encontrar. Ponho o salto e o batom, sei o que me faz dançar. Que o sentido neste jogo era para te mostrar. Sempre, tanto que andei que descobri, mas tive que ir a abrir uma outra. A sério. Alina, só tu para me fazeres isto. Mas bom, tive que abrir aqui um double Facebook para conseguir ir ao teu Facebook e ver que tu és de 1971. Prontos, ela é muito. Ela tem apenas mais alguns anitos do que eu. Não muitos, não muitos. Eu sou de 78, por isso só tenho mais 7 aninhos do que eu. 54, não é? Ah, não era para dizer, pronto, olha, agora já disse 54 aninhos. Então a nossa amiga e cantora Lina Travassos faz hoje 54 aninhos. Ainda és uma jovem, a sério. És uma jovem. E como tu estás de parabéns, então parabéns, parabéns. Eu tinha para aqui uma coisa que dizia qualquer coisa assim. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Muitos parabéns para ti, exatamente. E agora vamos à próxima música. Dizia ali o nosso amigo, para falar à vontade. Eu falo. Eu hoje falo tudo, quase tudo. Só não falo palavrões. Bora lá então, hoje, só hoje. Ah, não, palavrões é sempre. Nunca falo palavrões quando estou aqui. Exatamente, não posso no estúdio estar aqui a falar palavrões. Toda a gente sabe que nós locutores temos uma vida igual à vossa. Exatamente. Sai sempre um palavrão, mas não online. Bora lá, então, vamos já à próxima música. Já tinha aqui a música organizadinha, tudo prontinho, exatamente, porque o nosso amigo José Gavinho já tinha aqui a Sons da Terra, exatamente, Sons da Terra. Já tinha mandado aqui a dica de Sons da Terra para pôr esta malta toda a bailar. Então, gente, vamos ouvir com muito cuidado, vamos ouvir que ele vai passar. O passarinho, vamos ouvir o passarinho. Shhh. Sun.

que tu tinhas pedido, Mentira de João Pedro Paes. Enquanto isso, vai-me explicando essa situação aí da Xaninha, ok? Bora lá, Mentira, João Pedro Paes, para todos vocês. Um pedido musical, então, do Alex Viana do Castelo. Bora lá. Dá-me vontade de te ter a meu lado, vendo-te olhar para mim. Sei que estou apaixonado, mas não posso ficar assim. Deitado no rochedo, canto para ti. Como um pássaro livre que voa sem fim. Porque é que a vida nos trama quando alguém se ama? Ter de partir e não poder sorrir. Porque é que choras? Porque é que dizes o meu nome sem nunca me poderes tocar? Tenho saudades de te ver, vontade de te abraçar. Sozinho tocando uma guitarra junto ao mar. Recordo-me de ti, imagino o porquê a tua cara a flutuar. Porque é que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina. Acreditar que no amor não se sente dor, mas é mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Tenho saudades de te ver, vontade de te abraçar. Sozinho tocando uma guitarra junto ao mar. Recordo-me de ti, imagino porquê a tua cara a flutuar. Porque é que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina. Acreditar que no amor não se sente dor, mas é mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Vimel sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com Mentira de João Pedro Paes, uma música que foi pedida ali pelo nosso amigo Alexandre Alex Viana do Castelo. Bom, e agora tenho aqui uma música, exatamente, uma música para alguém que é muito especial, principalmente no TikTok. Alguém que é bem português, era pescador em Castelo do Neiva, olha as novidades. E foi o número 1 da França no TikTok com 1 milhão de diamantes e não bem há muito tempo. E ele tem aqui uma música que é o hino do peixinho. Vamos lá escutar todos. Yeah, direto de França, peixinho no topo. 1 milhão já tá feito. Direto de França, peixinho no topo. 1 milhão já tá feito. Bora os dois! Bora os dois! Yeah, yeah, yeah. Peixinho entrou forte, ninguém o vai parar. No TikTok é rei, sempre a brilhar. Diretos a bombar, energia no ar. Quem Quem entra na live já não quer passar. Chat a subir, corações a bater. Cada batalha é show, é pra vencer. Olho no alvo, foco total. Número 1 em França, é estatuto real. Com humor e carisma conquista a nação. França inteira vibra com o campeão. Batalhas atrás de batalhas, sempre a vencer. O peixinho no topo, ninguém o faz descer. Equipa unida, sempre a puxar. Diamantes a cair, ninguém vai parar. Live sempre quente, nunca tá fria. Peixinho no topo, isto é só subida. É o peixinho, número 1 em França. 1 milhão de diamantes, pura esperança. Sobe, sobe, ninguém o alcança. No TikTok manda ele, é a liderança. É o peixinho, número 1 em França. 1 milhão de diamantes, pura esperança. É o peixinho, número 1 em França. 1 milhão de diamantes, pura esperança. 1 milhão de diamantes, história a fazer. Cada presente recebido é prova de poder. No ecrã brilha, nunca vai cair. Quem duvida agora só pode aplaudir. Comentários a voar, ritmo acelerado. Peixinho em direto, sempre conectado. De noite ou de dia, sempre presente. Um verdadeiro líder seguido por muita gente. E quando a batalha aperta, ele não recua. Olhar focado, vitória é sua. Cheta ao rubro, ninguém fica parado. Peixinho no topo, destino traçado. Levanta a equipa, puxa pela malta. Quando parece pouco, ele ainda salta. Mais energia, mais dedicação. Peixinho não falha, é campeão. De França para o mundo, o nome é Coar. Quem duvida dele vai ter que respeitar. É mais que um criador, é inspiração. Peixinho é família, é união. Cada seguidor faz parte da história. Cada batalha vencida soma na glória. 1 milhão já está, mas isto não para. Rumo ao infinito, sempre de cara. É o peixinho, número 1 em França. 1 milhão de diamantes, pura esperança. Sobe, sobe, ninguém o alcança. No TikTok manda ele, é a liderança. É o peixinho, número 1 em França. 1 milhão de diamantes, pura esperança. É o peixinho, número 1 em França. 1 milhão de diamantes. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, se ficamos aqui com o hino do Peixinho, o homem do TikTok, ele que é de Castelo de Neiva e bem famoso no TikTok. Para ele um grande abraço. Obrigado a ele por estar ali ligadinho também aqui nas emissões, ou melhor, na emissão do Mais Vale Pedir com Rui Enos aqui na Rádio Arc-en-Ciel. Para lá continuar, não vi Jorge, e peço desculpa por não ter visto o teu... no TikTok é mais complicado de ver o teu pedido musical. Mas já iremos tratar então do teu pedido musical. Manda-me aqui no Facebook, tá? Bora lá, vamos então aqui à próxima música. Chega-nos da parte, deixa-me ver onde é que eu meti o meu papelzinho. Está aqui, da parte da Fátima Rocha. Exatamente, ela que pede a música Sérgio Rossi com Obrigado Pai. Este tema lindíssimo também, que já passámos aqui várias vezes. Vamos então agora ficar com esta música, Obrigado Pai, em live. Da tua mão sempre pronta a me guiar. Dás-me força, aconchego, luz e esperança. E apontaste o bom caminho a caminhar. Meu Pai querido, és o meu maior exemplo. És a magia que o destino me enviou. O teu amor é o guardião do meu tempo. Mãe gerou. Pai, meu herói, minha doce companhia. Mas a história coração. Todo o carinho que a minha alma em ti colheu é o remédio para curar meu coração. Pois é, assim ficamos aqui com esta musiquinha para a Fátima Rocha, Sérgio Rossi. Obrigado, pai, este lindíssimo tema. Obrigado então para a Fátima, beijinhos. E vamos continuar então agora sim, a ver se não me esqueço da música do nosso ouvinte, o Jorge Coutinho. Diz ele que, é por ser, que eu esqueci-me que é por ser Semana de Páscoa. Se calhar é. Se calhar é, sabe-se lá. Ah, Virgílio Teixeira de Araújo, muito boa noite. Eu queria Cândido com a canção Laura, obrigado. Ah, deixa-me, já vou apontar, sabes? Eu vou apontar, porque senão vou perder. Ora, Cândido com a canção Laura, ok. Laura, Laura, ok. Mas agora vamos ouvir a próxima música. Próxima música que é Zezé de Camargo e Luciano, com o tema musical Quem é Ele, para o nosso amigo Jorge Coutinho. Desculpa lá, às vezes, olha, estas coisas acontecem, mas só acontece assim, quando é em direto. Quando não é em direto, isto está sempre a arranjar ali uns segundinhos e vai-se atrás e encaixa tudinho, mas em direto tem mais piada, não tem? É, bora. Zezé de Camargo e Luciano, Quem é Ele? Vamos lá saber quem é ele. Está na brisa, no vapor. Está na chuva que cai sobre a terra, no verde que cobriu a serra, no bem divino beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia. Está no frio de inverno e o calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, a minha filha da mata do ali, filho de nosso Senhor. Nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a prova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo Salvador. Filho de nosso Senhor. Thank you. está nos olhos da criança. Está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria. Está na minha fé, na minha companhia. Está no frio de pele, o calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a prova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo Salvador. Nosso Senhor. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a prova que rima meus versos, filho de nosso Senhor. De todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a prova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo Salvador. Filho de nosso Senhor. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Ai, eu estou, diz o meu mano António Oliveira Lux, que eu que hoje estou muito romântico. Eu hoje não estou, eu sou. Só não é muito romântico, a sério. Eu, quando a minha mulher faz anos, nunca lhe dou flores, dou logo base. Exatamente, um vaso cheinho de terra, com uma única flor, um único pampilo. Tem que ser amarelo, que assim não erro na cor. O amarelo dá para todo tipo de dedicatória. Bora lá, pampilo. Bora lá, vamos à próxima música. A próxima participação chega da parte do Virgílio Teixeira de Araújo. Obrigado, uma santa e feliz Páscoa para todo o auditório. Abraço. Mas ele pede uma música de Laura, que é uma música do Cândido que canta Laura. E depois ele manda essa mensagem: uma santa e feliz Páscoa para todo o auditório e abraços. Quem também manda uma mensagem assim é o Miguel. O senhor Miguel Torres diz: desculpa lá, nem me lembrei. Boa Páscoa para ti e também a todos os ouvintes. Obrigado, Miguel, para vocês também. A Páscoa é domingo e segunda-feira, pelo menos aqui. Aí não sei se já está a ser Páscoa. Senhoras e enfermos, sei que foi, que a minha mãe, já liguei com ela e ela disse que já fizeram lá até o tapete, em frente à casa dela, em frente à casa da minha tia Amélia, o tapete, como antigamente, mas muito pouco. E bom, vamos assim continuando. Vamos aos pedidos musicais. Virgílio Teixeira de Araújo, Laura e Cândido para ti. Porque foste falsa para mim. Tu não tinhas direito de me deixar assim. Meu Deus, diga-me lá se ele esquece o nosso amor. Eu fico esperando que ela volte de novo. Será que eu não é só danar? Não lhe dei tudo o carinho sempre te amarei. És o amor da minha vida e eu acreditei. Meu Deus, diga-me lá se ele esquece o nosso amor. Eu fico esperando que ela volte de novo. Será que eu não a sou danar? Não lhe dei todo o carinho. Ela foi-se embora sem para me falar. Não vou se esquecer. Peço a Deus que ela ouça esta canção. Quero que ela saiba que ainda está no meu coração. As músicas mais dançantes de todo o planeta estão aqui. Exatamente, aqui mesmo, aqui na Rádio Arcanciel. Antes de mais, muito boa noite, Léo Cassiano Neiva Viana, muito bem-vindo aí ao direto no Facebook. Nós vamos continuar aqui com música para você. Obrigado, Jorge Coutinho. Diz o Jorge Coutinho mais uma vez, obrigado e boa Páscoa e tudo de bom. Grande abraço para ti também, Jorge. E desculpa lá não ter visto no TikTok o teu pedido musical. Bom, vamos já à próxima música. Bora lá. Esta é... Nem de propósito, a sério. Nem de propósito. Esta é uma música, quero-te ver esta noite. Quem é que canta isto? Delfim Júnior e Império Show. Bora lá, vamos ver se vejo alguém esta noite. Será que sim? Será que não? Será mentira? Será verdade? É hoje o dia das mentiras, se calhar vou ver mesmo alguém. Quero-te ver esta noite, quero-te ver esta noite. Não me vais dizer que não, não me vais dizer que não. Te vi partir, o tempo parou para me punir. Tento fingir que já passou, mas o teu cheiro ainda ficou. Eu não vou saber me acostumar sem teu olhar para me acalmar. Saudade bate no meu coração e a noite traz tua recordação. Eu não vou saber me acostumar sem teu olhar para me acalmar. Saudade bate no meu coração e a noite traz tua recordação. Quero te ver esta noite. Quero te ver esta noite. Não me vais dizer que não. Não me vais dizer que não. Quero te ver esta noite. Quero te ver esta noite. Não me vais dizer que não. Não me vais dizer que não. Por aí que é o fim, que já não queres saber de mim. Assim acredito nas más línguas, mas o teu beijo ainda me intriga. Eu não vou saber me acostumar sem teu olhar para me acalmar. Saudade bate no meu coração e a noite traz tua recordação. Eu não vou saber me acostumar sem teu olhar para me acalmar. Saudade bate no meu coração e a noite traz tua

Mel sur Arc-en-Ciel Orléans. Com a força de Deus e um tema da Cláudia Nayara, um pedido musical que nos chegou da parte da Fátima Rocha e um pedido que também é a segunda vez que eu estou a lê-lo. É a segunda vez. Pois é, Miguel, falhei-te aí num pedido musical. Tu já tinhas pedido isso, mas passou-me. Estava aqui na lista e passou-se-me. Ah, pede-me desculpa, Miguel. Não, vamos sim. Olha, nem vamos escutar só uma, vamos escutar duas da Ana Mena. Vamos escutar A Um Passo de La Luna e depois Madrid City. Vamos escutar as duas sem parar, ok? Porque tu mereces. Bora lá, vamos a isso. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Deja a un lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar. Te sientes bien a un paso de la luna. Confío si te digo que no es una locura. Tan solo acepté y vamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado. Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora, contigo a solas, y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera, oh, que de la cuesta será, esta será, oh. Siento que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camisa durmiendo, notando el calor de tu cuerpo, y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar, esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial. Te sientes bien, a un paso de la luna, confía si te digo que no es una locura. Cuando pienso en ti yo sonrío, miran, no sé, es indiferente, da igual lo que opinen, no puedan decir. Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora, contigo a solas, y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera, oh, que te la cuesta ser hasta ser. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Si nadie me vería. Le 02 38 43 48 00. Pois é, pois é, assim ficamos aqui com essas duas musiquinhas espetaculares de Ana Mena. Um pedido musical então ali do nosso amigo José Miguel Torres. E é como ele diz, velhos tempos, André. Tempo que não volta. As crianças hoje em dia não se sabem divertir, exatamente. Nós divertíamos muito mesmo, também não tínhamos o que eles têm hoje. Não me lembro tão bem quando tu me gravavas as cassetes para o meu primeiro automóvel, exatamente, foi um Renault 5, cor de vinho, quase esta cor que está aqui atrás de mim, quase assim. Bom, que bons tempos, que velhos tempos, exatamente. Vamos continuar com música, porque isto dá mesmo saudades. Olá, olá Manuel Costa, tudo bem? Eu já tinha dado olá, mas tu entraste, saíste, saíste e entraste. E agora estás aí a chamar-me de Sherry. Olá, Sherry. Olá. Bora lá então aqui continuar com mais uma musiquinha. Esta Coração Não Tem Idade de quem? Dos bons. Os bons. Os bons é assim. Não tem idade no coração. Bora lá. Esta é para todos vocês. Espero que gostem. Pedidos musicais sempre às ordens. Manuel Costa, qual é a próxima que tu queres? Anda. A escolha está contigo agora. Está na tua mão. Bora lá. Solta-te, liberta-te. Abre as asas do sonho, tens todo o futuro para saborear. Solta-te, liberta-te. Não há nada melhor do que o pesadelo poder acordar. Vou beijar, vou dançar, vou comer até me cansar. Toda a noite, toda a noite, toda a noite, toda a noite, toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou comer até me cansar. Toda a noite. Apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Coração que ama não tem idade. Por isso vem, sabe bem, formigueiro que a gente tem a fluir. Faz sentir um calor no corpo a subir esta noite. Até já estou com falta de ar. Estou nada, estou a brincar. É toda a noite, toda a noite. Eu até ficava aqui toda a noite se não tivesse que ir trabalhar amanhã. Exatamente, ficava mesmo. Só tinha que falar com a administração. Dou uma autorização de ficar aqui até às tantas. Senão fico aqui preso. É isso mesmo, gente. Bora lá então aqui ficar com um fado. Quem pede um fado agora é o Manuel Costa, exatamente. Ele pede um fado da Marisa, não importa qual. E então escolhi um com o tema musical Quem Me Dera. Esta é para ti. Espero que gostes. Um grande abraço, amigo, para ti, para a Helena, para a Jéssica, para o Chiquinho, para o Netinho, para o... Como é que ele chama? Não há?

Eu já sabia que esta música era muito linda e a minha voz também. Estou a brincar, Diolinda. Estou a brincar. Eduardo Costa, muito boa noite. Bem-vindo, caro amigo. E vamos assim, continuando. Já estamos na minha reta final, acabando então este programa de 3 horas, o Mais Vale Pedir, aqui na sua rádio. A Rádio Arcanciel, esta rádio que se encontra em Orleans e tem a frequência 96.2 FM. Para vocês todos, muito obrigado. Estou-me aproximando do meu final. Estamos aqui até às 23:22 de Portugal. Estamos a 19 minutos de terminar. Eu agora tenho aqui umas musiquinhas, pelo menos uma de arrepiar e uma para me começar a despedir de todos vocês. De arrepiar é aquela música que vocês já conhecem, que é amarga, exatamente, porque tem limões. É Rosinha dos Limões, da Carolina Ligeira. Esta voz é incomparável. Eu tinha um jingle que dizia incomparável. É que não há cópias para isto. Então, Carolina Ligeiro, Rosinha dos Limões, para todos vocês. Quando ela passa, creio que eu conto. Franzina cheia de graça. Ai, aquele laranja. Há sempre um ar de chalaça. O seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita. E o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre. A sorrir para a rua inteira vai, semeando ilusões. Quando ela passa, vai vender limões. A passe até lhe chamou por graça a Rosinha dos Limões. Quando ela passa junto da minha janela, olhos vão atrás dela até ver da rua ao fim. Com um ar gaiato, se ela caminha apressada, rindo de tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Passa ligeira, buzeirão mesmo, maninho. Que buzeirão. Isto, para mim, é a melhor voz a nível nacional, é a de Carolina Ligeiro. Há muitos cantores bons, muitos mesmo, mas isto é um buzeirão, não é uma voz, isto é um buzeirão. Isto parece uma voz divina, qualquer coisa assim, algo que se pareça. O que não é divino é a Noite da Loucura, porque é dos True Love, e é a próxima música para todos vocês. This is the official remix. Dale, dale, duro. Ana Mayoa. Bang, bang, bang, bang, bang. Ana Mayoa is on the house, baby. Quem mais? Ninguém segura. Que noite é louca. you, baby. Let's feel the music. Put your hands in the air and make some noise. Una romanza, un ritmo da danza. Teus olhos são fome, onde me quero queimar. Ninguém me segura, que a noite é loucura. Mas só ao teu lado é onde eu quero estar. Teu corpo balança, ao ritmo da dança. Teus olhos são fome, onde me quero queimar. Ninguém me segura, que a noite é loucura. Imel sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, pois é, assim ficamos aqui com A Noite é Loucura. Exatamente, loucura, loucura. É ver o meu mano Walter e este homem que me acompanhou tantos anos em Web Rádio. Isso é que é uma loucura vê-lo aqui no TikTok. Um grande abraço para ti, mano. Aos anos que já não conversávamos assim. Bom, um grande abraço para ti. Espero que esteja tudo bem contigo, o teu filhote, com a tua companheira também. E tudo bom para a tua vida. E agora vamos a mais uma das participações, que é a última participação desta noite. Chegamos à parte do Manuel Costa, ele que quer uma música da Marisa com o tema musical Chuva, exatamente, que é um fadinho, para dedicar à Adelina, a Adelina que também está no direto através do TikTok. Então vamos lá à musiquinha. Abraço, maninho, estou feliz de ver onde chegaste. Luta-se, mano, é assim que se faz, lutando-se. Obrigado, eu. Grande abraço para ti. E vamos então à música. Já volto então para as despedidas, para terminar o programa o mais vale pedir. Então, para lá. Marisa, Chuva, para a Adelinda, da parte de Manuel Costa. Vamos lá, isso. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, na história da gente. E outras de o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste, não posso esquecer. bate no vidro, trazendo a saudade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com esta grande música, Chuva de Marisa, um fado dedicado então da parte de Manuel Costa para a Diolinda e aos que se encontram então no TikTok. Temos agora o meu grande amigo também e colega do Manuel Costa, o Nel Dalão no Facebook. Ele que me diz: olá amigo, boa noite, queria que passasse a música dos DNA Francisquinha para mim, para a minha família, para ti, para a tua família e também para todos os imigrantes. Seja todos uma santa e feliz. E feliz, tenho que clicar aqui para ver mais, mas é Páscoa, exatamente. Páscoa, olha, infelizmente, é, infelizmente eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, Manel. Vou fazer isso porque eu não vou passar a minha música cedo, eu vou passar o teu pedido musical, que é muito mais importante. Francisquinha dos DNA, é isso? É exclusivo, merecem. Francisquinha DNA. Deixem-me ver aqui se eu consigo achar rapidinho. DNA. Ou Francisquinha, acho que é isso. Eu esse não estou a achar, mas estou a achar. Dama, peraí. Não, peraí, eu vou conseguir. Vamos para aqui dar uma voltinha aqui a uma playlist que eu tenho aqui. Temos que achar. Já está aqui. Já está aqui a música. Bora lá então ficar aqui com a musiquinha. Ai, ai, bora lá. Mas não é do DNA, é de Alex Navarro, tá, Manela? Acho que é isso. Mas depois temos que ver se é mesmo ou não. Alex Navarro com Francisquinha. Bora lá, ficar aqui com esta musiquinha. Bora lá, vamos a isso. No instantinho, satisfazer o pedido musical do Manel Dalão para Castelo do Neiva, para ele, toda a família, a minha família também e vocês, imigrantes portugueses espalhados pelos quatro cantinhos do mundo. Bora lá, vamos à música. Sorriso belo, gosto das flores que traças no cabelo. Festa tão boa, é do português. Minha Chiquinha roda só mais uma vez. Oh Francisquinha, roda, roda o teu vestido. Oh Francisquinha, roda, roda o teu vestido. Tira lá, tira lá, anda pra festa comigo. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, eu acabei de cair numa mentira, gente do céu. No final da minha emissão, não é que o Manel Costa disse que o Pedra Alta em Castelo de Neiva tinha caído? E eu fiquei mesmo na dúvida, porque eu sei que aquilo está mesmo contra o mar. E ele sim, da parte norte. E eu então respondi aqui para ele. Que, mas foi na parte norte, então foi os armazéns e o bar. E ele é mentira. E eu não é que eu caí, a sério. Caí na mentira do Manel Costa. Ó Nel, aos anos, quando caía numa pieta, pá, aos anos, só tu para me fazer aqui numa pieta. Bom, gente, estamos na horinha, vou-vos deixar. Tchau, tchau, até para a semana. Já sabem, a próxima emissão já não será no dia das mentiras, por isso já não vou cair, Manel. Já não vou acreditar, já não confio mais em ti. Quando me disseres assim mais notícias, não acredito. Próxima emissão é no dia 8 de abril de 2026. Então, tchau, tchau, até para a semana. Eu sou o Rui Enes, este é o meu programa é o meu programa Mais Vale Pedir na Rádio Arc-en-Ciel. Então, tchau, tchau, até para a semana. Bye, bye. Conquistando você com som e qualidade. Já está a terminar. Quartas à noite foi brutal de arrepiar. Das 20 às 23 foi só boa vibração. O Rui Enes despede-se com o coração. Foram horas de som, perdidos no ar. Ritmos e histórias que vieram a brilhar. Tu estiveste desse lado sempre a curtir. E é por ti que isto tem de existir. A música rolou, a energia ficou. Cada batida a tua alma embalou. Mas o relógio não sabe ler. Hoje é mais vale pedir, vocês peçam, mas só para a semana, ok? Fiquem bem, sejam felizes e tchau, tchau. Do fado ao kizomba, tudo aconteceu. Cada canção, um pedaço teu. Os pedidos chegaram, a festa aqueceu. E a rádio inteira contigo vibrou e cresceu. Mas tudo o que é bom também tem final, é só pausa. Não é nada fatal. Na próxima quarta estamos de volta a sorrir, prontos para te voltar a ouvir. Mais vale pedir, mas agora é até já. A festa foi linda, ninguém vai parar. Quartas à noite ficou no coração. Na Arc-en-Ciel vive esta emoção. Yo, chamou os amigos, diz que foi top. Rui Enes no comando, ninguém ficou stop. A rádio agradece a tua energia também. Isto só existe porque há quem vem. Então até breve, segura essa vibe. Mais vale pedir, é mais que um tribe. Das 20 às 23 foi pura paixão. Arc-en-Ciel sempre no teu coração. Pedir, mas agora é até já. A festa foi linda, ninguém vai parar. Quartas à noite ficou no coração. Na Arc-en-Ciel vive esta emoção. Mais vale pedir, mas agora é deixar. A festa foi linda, ninguém vai parar. Quartas à noite ficou no coração. Na Arc-en-Ciel vive esta emoção. E ao próprio Tribunal Constitucional. Esta votação que acabou de